FM. Eduardo Lourenço, um dos pensadores portugueses mais influentes do século XX, na sua obra O Labirinto da Saudade, afirma que o encontro com os outros é o verdadeiro encontro connosco. Neste tempo marcado pela diversidade, pela mudança e pela necessidade de algo, olhamos, no programa de hoje, para a escola como espaço de encontro, de partilha, de construção de pontes. O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital prepara-se para acolher, no próximo dia 21 de maio, a segunda edição do Sarau Intercultural, um evento que celebra a riqueza cultural de uma comunidade educativa onde convivem 27 nacionalidades. Para nos falar sobre esta atividade, temos connosco a professora Lúcia Turgal. Natural de São João da Madeira, Lúcia Turgal é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Desde o ano letivo 1993-94, que é professora de História no nosso agrupamento. Nos primeiros 4 anos, na então escola secundária, sendo depois destacada para a escola básica do 2º e 3º ciclos de Lagares da Beira, onde ao longo de vários anos orientou estágios de formação de professores e onde concebeu e promoveu o evento Lagares Fashion. Nos últimos anos, tem coordenado a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. No passado ano letivo, organizou com enorme sucesso a primeira edição do Sarau Intercultural do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, Célia. Boa noite, Lúcia. Olá, boa noite. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite para estares no nosso programa. É uma honra receber-te. Eu é que agradeço, é uma honra também para mim. E deixa-me dizer uma coisa, a nossa querida amiga e colega. E agora Célia, fugiu-me o teu nome para a nossa Célia. É verdade. Ela fez anos, ou faria anos, na sexta-feira, no dia 9. E onde quer que ela esteja, ela estará certamente muito orgulhosa do vosso programa, do vosso trabalho. Ela estará feliz, com certeza, porque vocês estão de parabéns. Parabéns. Muito obrigada, Lucita. Muito obrigada. E agora já ficámos aqui as duas com as lágrimas no canto do olho. A primeira pergunta que te quero fazer é pessoal e é se a história, o curso de história foi aquilo que sempre desejaste para ti. Olha, a minha paixão pela história começou a partir do 9º ano. História contemporânea, eu gosto muito de história contemporânea. Acho que é já um mal lá de casa, embora eu na altura não conhecia o marido. Não é? Mas, de facto, a minha paixão sempre foi pela história contemporânea e aconteceu no 9º ano. Porque também tive um professor fantástico. Os professores marcam-nos, não é? Marcam muito. E isso, de facto, marcou-me. E o meu gosto pela história começou por aí. Começou pelo professor, professor Rolo, ainda me lembro do apelido, neste caso. Portanto, a paixão foi realmente no 3º ciclo. Começou a paixão pela história e pelo ensino, pelo facto de ser professora. Exatamente. E a perguntar-te exatamente isso, não é? Porque realmente, quando se vai para um curso de História, uma das saídas é o ensino, mas não é a única. Foi essa sempre a ideia que tiveste em ser professora de História, Lúcia? Sempre. É assim, professora sempre esteve presente assim, nos meus sonhos de miúda. De História ainda não estava bem definido. Uhum. Isso começou, como eu te disse há bocadinho, portanto, a partir do 9º ano. Mas a profissão de professora foi sempre algo que me fascinou. E porquê, Lúcia? Não sei. Hoje que é uma profissão olhada pelos miúdos como uma profissão da qual eles querem fugir, não é? E daí a falta de professores que nós temos hoje também no nosso país. É interessante que tu quisesses sempre ser professora, assim. Olha, sempre, porque, não sei, fascina-me o contacto permanente com os jovens, o facto de lhes podermos ensinar, mas também o facto de podermos aprender com eles, que também é importante. É engraçado e curioso, aqui só uma curiosidade, eu sempre estudei a simular que era uma professora. Portanto, eu estudava, mas desde miúda, desde muito miúda mesmo, no meu quarto, e simulava que estava perante uma sala de aula e estava a explicar a matéria aos meus alunos. Que interessante, sim. A história ajuda-nos a compreender o futuro, o presente, peço desculpa, e a projetar o futuro. E esta ideia, muito repetida pelos historiadores, tem hoje, de facto, uma pertinência especial. A história continua a ser a chave para entender o nosso tempo, Lúcia. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, a história é o estudo do passado, não é? É muito importante para entendermos o nosso tempo presente. Mas eu acho que também o nosso tempo presente nos ajuda muito a compreendermos o passado. Uhum. Até porque nós, quer dizer, já vivemos coisas que se estão a repetir hoje. Aliás, a história é cíclica, como todos sabemos. É uma espiral, não é? É uma espiral. Como diz o professor Reis Turgal, não é? Exatamente. E o facto de nós portanto, vivermos hoje acontecimentos que já ocorreram no passado, permite-nos olhar para eles com outros olhos. A história é fundamental, sem dúvida, para nós entendermos o passado. A história, como dizia Heródoto, é a mestra, portanto, a história é a mestra da vida. Uhum. E dá-nos lições. Só que nós teimamos em não aprender com essas lições. E por isso a história repete-se, não é? Repete-se dia após dia, ano após ano. E é muito curioso que aqui há uns anos atrás, em 2007, 2008, estávamos nós na crise económica, provocada também pelos Estados Unidos da América. E eu, quando estava a dar essa matéria aos meus alunos, nessa altura, pensava, mas como é que é possível? Eu realmente, já durante muitos anos, lecionei e damos a crise de 1929, e naquele momento, tudo aquilo que nós damos aos alunos e ensinamos aos alunos, nós estávamos a viver. E palavras que os alunos muitas vezes não entendem, como a austeridade, como o FMI, eles nessa altura... De facto, esses termos, essas palavras, esses conceitos eram muito mais acessíveis. Passaram para eles. A fazer parte do quotidiano, infelizmente, do quotidiano, não é? Sim, a palavra austeridade era uma palavra presente e que estava em casa de todas as famílias. Sim. E de que forma, na tua perspectiva, é que as disciplinas de História e também de Cidadania e Desenvolvimento podem contribuir para que, de facto, possamos formar cidadãos mais conscientes, mais críticos e, sobretudo, participativos? Quer dizer, as duas disciplinas estão muito interligadas, não é? A história ajuda-nos a perceber o passado, ajuda-nos a perceber as nossas origens, a evolução das nossas instituições, todo o desenvolvimento económico, cultural, político, social. A cidadania é uma disciplina que promove a reflexão sobre direitos, deveres e valores. Uhum. E procura formar cidadãos, como tu disseste há bocadinho e bem, ativos, responsáveis e críticos. E a história é isso mesmo também. Uhum. A história, ao expor os seus conteúdos, enquanto disciplina, claro, promove ou pretende promover isso nos alunos. A reflexão e a reflexão crítica, que eu acho que é muitas vezes algo que falta aos nossos alunos, porque têm uma grande apatia perante tudo aquilo que os rodeia. Eu não estou a dizer que são todos, evidentemente, e nós, aqui no nosso AEOH, temos jovens que estudaram, quer dizer, fizeram o seu percurso académico com muito sucesso, aqui, com muito sucesso, e são jovens realmente muito responsáveis, críticos e ativos na nossa sociedade. Nesse sentido, de facto, a história e a cidadania complementam-se. E sentes de alguma forma o espaço que essas duas disciplinas ocupam no currículo geral está muito aquém, o número de tempos está muito aquém do programa depois que efetivamente cada um de nós tem que lecionar nas suas salas. Referes-te à cidadania? À cidadania e à história, não é? Porque a história acabou por ser um bocadinho esvaziada, um bocadinho não, por ser esvaziada por causa da criação da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Mas, de facto, a cidadania e desenvolvimento também não vêm ocupar o lugar na história, ainda que existe esta interdisciplinariedade, não é? Correto. É assim, a história... manifestamente perdeu muitos tempos letivos e os programas mantiveram-se os mesmos, o que se torna muito difícil, e tu também és professora de História, como eu, torna-se muito difícil cumprirmos o programa, porque nós não podemos ir só com a preocupação para as nossas aulas de dar a matéria. Nós devemos ter a preocupação que os alunos entendam aquilo que nós estamos a dar, e lá está, e para promovermos esse tal espírito crítico, esse pensamento crítico e reflexivo, temos que ter tempo. E... dois tempos letivos, eu já estava a falar em três tempos letivos, que era o que existia há uns anos atrás. Dois tempos letivos é manifestamente muito pouco, muito pouco. Relativamente à cidadania, é evidente que a cidadania está presente em todas as disciplinas. Claro. Agora... os domínios que a cidadania nos apresenta são muito vastos, são muito longos. Eu acho que seria mais prudente se diminuíssem a quantidade de domínios que nós temos que... De temas, não é? De temas, de domínios, como se chamam em cidadania, que nós temos que lecionar junto dos alunos. Mas nós já fazemos essa seleção natural, eu diria. E agora, aqui no âmbito, exatamente, da cidadania e desenvolvimento, vamos agora falar um bocadinho sobre o Sarau Intercultural, a segunda edição, que se realizará no próximo dia 21 de maio, às 18h30, no Polivalente da Escola, sede do agrupamento, e de que tu és a promotora e a organizadora e a grande incentivadora deste sarau. E a nossa escola acolhe alunos de 27 nacionalidades. Sabemos de facto que o respeito pela diferença nem sempre está garantido, mas Nelson Mandela afirmou que a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Como é que surgiu esta ideia de um sarau intercultural, que é uma ideia muito original, e afinal quais são os objetivos? Se calhar começamos pela primeira, não é? Sim. Muito bem. A ideia surgiu-nos, eu aqui falo no plural, porque, embora eu seja a coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento, tenho uma equipa fantástica que diz respeito aos professores do terceiro ciclo, dos professores de Cidadania e Desenvolvimento, da qual tu fazes parte. A ideia surge-nos precisamente da vontade de receber e de receber bem os nossos alunos estrangeiros e que, como tu disseste e muito bem, são cerca de 27 nacionalidades que integram o nosso agrupamento de escolas. Ora bem, nós tínhamos vontade de fazer, a ideia surgiu muito, de fazermos uma festa para mostrarmos, digamos, a arte bem receber do IOH, nesse contexto, ideia surge atrás de ideia e surge-nos a ideia do sarau. Achámos que era um evento, como agora se diz, um evento que poderia mostrar mais da cultura, da língua, da gastronomia, de todas essas nacionalidades que fazem parte do IOH. Relativamente aos objetivos, sim, não é? Sim. Foi a tua segunda questão. Ora, bom, que objetivos? O grande objetivo é, sobretudo, valorizarmos a diversidade cultural. Depois de incentivar o respeito e a compreensão em relação a outras culturas. Pretendemos também, com este sarau, sensibilizar a comunidade escolar para a importância do diálogo intercultural. E também estimular a criatividade e a troca de experiências. Aliás, porque o nome de sarau intercultural e não multicultural? Porque intercultural implica interação. Implica, para além, multicultural implica o respeito e a tolerância pelas culturas diferentes. A interculturalidade implica a interação e o diálogo. Eu acho que é ir mais além. Exatamente, o encontro, o não encontro. É? Exatamente, sim. O encontro de que falava Eduardo Lourenço, não é? Aqui no labirinto da saudade, sim. Este evento tem ajudado a construir pontes entre os alunos de diferentes origens e também os portugueses, obviamente, sim. Eu julgo que sim. Entre uns e outros. Eu julgo que sim. Até porque, olha, ainda este ano, uma colega nossa comentava comigo que um aluno estrangeiro da nossa escola queria muito fazer um vídeo e que lhe dizia: eu já não me sinto um aluno estrangeiro nesta escola, eu já me sinto mais um aluno que faz parte do AEOH. Eu acho que quando um aluno nos diz isto, é muito gratificante. E é porque o trabalho está bem feito. E a escola tem feito um trabalho meritório a esse nível, com várias atividades que visam isso mesmo, a integração destes alunos, que não é nada fácil. Não é fácil. Eu penso nestes alunos que chegam aqui, que têm uma grande barreira, um grande obstáculo, que é a língua. Que vêm para um país com uma cultura diferente, tudo é diferente para eles e a adaptação é muito grande. E se nós pudermos aqui colaborar e facilitar toda esta integração, acho que isso é muito bom. É verdade, positivo. Sim. A escola não é só e apenas em exclusivo um espaço de ensino ou de aprendizagem, vai muito para além disso. E a pandemia também nos mostrou isso, não é? Exatamente. Mostrou à sociedade que, de facto, a escola está muito para além dos manuais escolares e dos cadernos diários. Isso mesmo. Sim. Ora bem, Lúcia, organizar um evento com esta complexidade requer um trabalho imenso, intenso, de vários meses, muitas vezes invisível. Quais são as principais etapas para que depois, no final, a coisa corra bem, não é? No dia tudo esteja preparado e o dia que este ano, volto a relembrar, é o dia 21 de maio, às 18h30, no Polivalente da Escola 7. Olha, como deves imaginar, e tu sabes, não é? Também estás na equipa. Isto é muito trabalhoso, desafiante. E então, as principais etapas são, obviamente, passam primeiro pela planificação. Definir objetivos. Não fôssemos nós professoras, não é? Não fôssemos nós professoras, exatamente. Decidir a data. A data, aliás, o 21 de maio é o Dia Mundial da Diversidade. Para o diálogo e desenvolvimento, acho que estou a dizer bem. Portanto, a data não foi escolhida ao acaso. Não foi escolhida ao acaso, daí o dia 21 de maio. Portanto, dia, como eu dizia, Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento. Depois temos que organizar a equipa, e a equipa, como eu dizia anteriormente, é constituída pelos professores de Cidadania e Desenvolvimento do terceiro ciclo. Uma equipa fantástica, trabalhadora, empenhadíssima, obviamente que depois é preciso selecionar as atividades. Porque não há nenhum tema, não é? Não há nenhum tema. Exatamente, está aberto, não é? Está aberto. Okay. Depois, claro, nós divulgamos, tentamos chegar aos alunos também, de uma forma às vezes mais pessoal, porque sabemos que o aluno tem esta ou aquela valência e que gostava de mostrar. Portanto, há que fazer depois uma seleção de todas estas apresentações e atividades, que vão desde a música, da poesia, de dança, de pequenas dramatizações, em que nós procuramos envolver toda a comunidade educativa. E quando digo toda a comunidade educativa, estou a falar de alunos, professores, de pessoal, portanto, assistentes operacionais. Pessoal não docente. Pessoal não docente, pais, encarregados de educação, enfim, toda a comunidade educativa mesmo. Procuramos envolver, procuramos depois ver também a outra etapa da organização deste sarau, orientar os participantes e providenciar o que é que eles necessitam, em termos de instrumentos, de decoração. Depois, divulgar a atividade, que é uma coisa que nós estamos aqui ora, a fazer. Ora, pois. A divulgação da atividade através de cartazes, que também irão sair brevemente, das redes sociais e outros meios de comunicação. E, obviamente, organizar o espaço onde vai decorrer o sarau, que vai decorrer no polivalente do pavilhão A, da escola sede. E, no fim, fazer uma avaliação de como correram as coisas, de facto. Fazer uma reflexão sobre o que foi feito e sobre o que podemos melhorar. Já o ano passado fizemos isso, já tivemos o feedback de como correu no ano letivo de 2023-2024. Ou melhor, 2023-2024, nós estamos em... Eu não sou a melhor pessoa para anos. também me baralho. Mas é 23-24. Foi feita essa avaliação e, evidentemente, que as críticas, quando são construtivas, estão muito bem-vindas. Obviamente, sim. Esta coordenação que tu fazes muito bem, mas que eu imagino que seja uma coordenação por vezes difícil, entre alunos, professores e famílias, como é que tu agilizas tudo isto, Lúcia? Olha, não é fácil. Atenção, não sou só eu. Eu e a minha equipa de professores do terceiro ciclo de Cidadania e Desenvolvimento. Mas obviamente, tu és o rosto da equipa, Lúcia. Mas eu não era nada sem esta equipa. Atenção, quero sublinhar isso aqui. E depois temos também outros professores e colegas que trabalham também, que nos ajudam e colaboram. Aliás, esta atividade, no início ficámos um bocadinho com receio de que ela só se restringisse muito à cidadania, mas não. Ela mobiliza professores de outras áreas, mobiliza alunos e portanto é uma equipa, a equipa mais alargada. Deixa-me só dizer aqui uma coisinha que se calhar também é importante. Nós estamos aqui a falar muito da cidadania e desenvolvimento, mas de facto esta atividade não só mobiliza professores de outras áreas, mas também alunos do secundário, não é? Alunos do secundário. Aliás, de todos os níveis. Aliás, eu tenho, portanto, esta atividade vai desde a pré ao ensino secundário, não é? E tenho as docentes responsáveis pela pré, pelo primeiro ciclo, com quem eu estou em contacto, do segundo ciclo, do secundário, que fazem chegar tudo isto, portanto, aos diferentes níveis de ensino. Exatamente. Portanto, coordenar, não é? Alunos que muitas vezes não são alunos de cidadania, não é? Professores que não são alunos de cidadania, que não são professores de cidadania. E as respectivas famílias, eu imagino que não seja tarefa fácil e que de facto tenha que ser planeado com muita antecedência. Claro, mas é assim, sabes que uma coisa curiosa é que os alunos, os que participam, querem muito participar. Aliás, nós temos sempre muitas solicitações e por vezes temos que recusar, porque, aliás, uma das observações que foi feita no ano anterior é que o sarau foi demasiado longo. E nós tentámos, com muito esforço, vamos tentar que isso aconteça este ano. E para isso tivemos que recusar, de forma simpática, mas tivemos que recusar uma outra apresentação. Que ficará certamente para o próximo ano, não é? Exatamente. Exatamente, porque o sarau não vai terminar este ano, não é? Exato. Pois, não sei, veremos. Esperemos que não. Esta já é a segunda edição, de facto, ou vai ser? Sim, estavas há pouco a referir algumas atividades desta segunda edição. O Sarau está aberto a toda a comunidade educativa, não é? A toda a comunidade educativa. É curioso que, por vezes, os alunos nas aulas abordam-me desta maneira. Professor, eu não participo no Sarau, posso ir assistir? Obviamente que sim. O Sarau é para todos, é para toda a comunidade educativa. Portugueses e estrangeiros, não é? Portugueses e estrangeiros. Exatamente. Pais, encarregados de educação, alunos, professores, assistentes operacionais, assistentes administrativos. Todos estão convidados desde já a participarem e assistirem ao nosso Sarau. E falaste um bocadinho há pouco no tipo de atividades desta segunda edição. Queres realçar assim alguma coisa? Alguma dessas atividades ou no seu conjunto? Não vou realçar claro, muito. Temos de ter aqui o fator de surpresa, não é? Exatamente. Mas posso referir assim de uma forma muito geral que vamos ter a participação de alunos portugueses, alunos e alunas, estrangeiros. Vamos ter a participação de alunos de português, de língua de acolhimento, também vão participar neste sarau, encarregados de educação estrangeiros, portanto, de alunos estrangeiros. Eu acho que este ano vai-se sentir mais a multiculturalidade e a interculturalidade neste sarau. E é fácil mobilizar toda esta gente, os alunos que não são nossos, os pais, porque isto de facto há aqui... Isto é muito trabalho dos professores. É muito trabalho dos professores, tem a ver com a capacidade de persuasão dos professores junto dos seus alunos. E também da boa vontade das pessoas em quererem participar. Só que, a título de curiosidade, o ano passado, quando terminámos o sarau, uma encarregada de educação belga, que foi de facto fantástica, ela faz parte da escola da Cordinha, uhum, e veio ajudar-nos a preparar a decoração e todo o espaço do sarau. E quando, no fim do sarau mesmo, no fim, no dia 21 de maio, ela veio ter comigo e disse-me assim: professora, eu para o ano, eu quero ir para aquele palco, eu quero participar. Que bom. E vai participar este ano, de facto. Portanto, estás a ver, aqui não custou nada. Esta encarregada de educação sentiu que este também era o espaço dela e que tinha muito gosto em participar. E assim será. E é muito bom quando isto acontece, de facto. Lúcia, no plano mais pessoal, este tipo de eventos ou de atividades, não é? Trazem-nos muitas aprendizagens. O que é que tu tens aprendido ao longo do tempo com este evento, com o Sarau Intercultural? Que só tem um ano, atenção. Olha, Rosinha, sim, mas a ideia que está subjacente, a ideia da integração, do encontro, é uma ideia que de facto é extraordinária e que nos faz... Desculpa interromper-te, é uma atividade muito enriquecedora. Exato. Em termos pessoais e profissionais, sem dúvida, e muito desafiante, como eu dizia há bocadinho, portanto é muito desafiante, mas enriquece-nos muito em termos pessoais e profissionais. Em termos pessoais, porque tu conheces pessoas, enfim, que lá está, com outras culturas, com outras formas de ser e estar. Eu tenho alunos estrangeiros que eu não conhecia e que conheci o ano passado, neste sarau, e que hoje passam por mim na escola e me cumprimentam com toda a sua simpatia. Uhum. Isso é muito gratificante. Pois é. E nunca foram meus alunos. Depois... Um outro aspecto positivo desta atividade, fortalece muito o trabalho em equipa. E quando se tem uma equipa coesa, uma equipa, uma boa equipa a todos os níveis, isso é muito bom. Depois permite desenvolver em nós também a capacidade de comunicar. Lá está, a forma como nós chegamos aos alunos, é verdade, aos pais, aos encarregados de educação. E às vezes os pais que estão um bocadinho arredados da escola. Exatamente. E, portanto, também lhes faz bem esta participação ativa, não é, na escola. Depois também nos dá alguma capacidade para resolvermos determinados problemas que possam surgir durante a organização. E depois, os benditos imprevistos. Os imprevistos, exatamente. E depois também estimula a nossa criatividade. E a nossa sensibilidade artística também. E há um outro aspecto importante, é que descobrimos aqui vocações que por vezes estão escondidas é e que se revelam neste tipo de atividade, neste tipo de projeto ou evento. É verdade. Estamos quase a terminar a nossa conversa. Deixo-te agora aqui um espaço para dirigires um convite a todos os nossos ouvintes. Então, os nossos ouvintes estão todos convidados a participarem, a assistirem no Sarau, no segundo Sarau Intercultural, portanto está na sua segunda edição, no dia 21 de maio de 2025, pelas 18h30, no Pavilhão A da Escola 7. E temos muito gosto que nos visitem, que vão assistir ao Sarau, porque ele é aberto a toda a comunidade educativa. Muito bem, muito obrigada, Lúcia. Foi um gosto ter-te aqui no nosso programa, A Escola e o Meio, um programa fundado, criado pela nossa querida Célia Lourenço, que está sempre aqui connosco. Até breve. Eu é que agradeço, muito obrigada, foi um gosto ter esta conversa contigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Lúcia. De Oliveira do Hospital para todo o mundo. Em radioboanova.sapo.pt. Boa! Ainda dentro do espírito da cidadania, a minha segunda escolha vai para os Garota Não, com a música Que Mulher É Essa? É uma música que nos fala da exclusão e da discriminação feminina. Que mulher é essa? Que eu vejo na telenovela, as mulheres à minha volta não se parecem nada com ela. Essa mulher sexy que desliza quando passa, a coxa não entra e se entra é para dar graça. Que mulher é essa que eu vejo na publicidade? Será que as feias vivem todas na minha cidade? Só mulher bonita, todas altas e esguias, e só entra gorda para perder calorias. Mas a preta não entra, a baixa não entra não, a velha não entra, a torta não entra não. Quanto talento gasto em vão, quanto talento gasto em vão. Que mulher é essa que desfila lá na passarela? Nunca de entrar na moda o pé descalço da Gabriela. Só mulher com estilo, com glamour e muito brilho. Toda a roupa senta, só a gente é um sarilho. Que aparece tanto na revista, três folhas só de fotos e um cantinho de entrevista. E o que é que importa? Quem quer saber do que fala? Muito mais importa que vestido leva a gala. Mas a preta não entra, a baixa não entra não, a velha não entra, a torta não entra não. Quanto talento gasto em vão, quanto talento gasto em vão. Mas a preta não entra, a baixa não entra não, a velha não entra, a torta não entra não. Quanto talento gasto em vão,